Salvador, Pontinho, 3201, cruza 180 para o 60. Bom dia, 3201. A sua identificação desse mantenha 2010 03 Norte-Meta. Reporte localizador, autorizado NS, via chegada móvel. Entendeu? Altitude 13, descendo para 2 mil pés na ponte com a LS da 10. 3201. Confirmo, TAN 3201. Salvador, bom dia. Azul 4977 para Vitória, no 360, informação Fox. 4977, está autorizado Vitória, nível de voo 360 via Peruísque 50. A subida da El, Leda e Dev. Primeira curva direita para a decolagem. 5521 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Vitória 360 pela Turística 50. Essa é da Euleda Bidev. Decola com curva direita. Transponder 5521 e o controle 119-35. Azul 4177. 4177, cotejamento correto. Chama para pushback, sonando. 4177. Ô, Torre, 625 da Ocha, posição 13 para push acionamento. Autorizado, chão pra início táxi. Tá. Bom dia, web 6749, cliente da Foxtrot, autorização Guarulhos. 6749, está autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 340 via Perwisk 50. A subida da El Leda Bidev, primeira curva direita após a decolagem, 5524 é o código, 1935 é o controle. Cliente autorizado Guarulhos, nível 340 via Perwisk 50. Decola a pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Deve. 5524 transpondem e o controle Salvador na saída 1935 do web 6749, portão de número 4. Correto, chão para puxa acionar. Web 6749. Para táxi, o Oxa 6251, 131 a bordo, Galeão, 3 horas e 50. Táxi via Pátio, Indy Alfa, no ponto de espera, chamando essa frequência para decolagem. Pátio de Alfa, gente, 6251. O Azul 4177, no Finger 8, para pushback acionamento. Azul 4177, aguarde a passagem do Oceané na retaguarda. Assim que o mesmo passar, pode iniciar no 08. Essa passagem do Oceané na retaguarda, autorizado o push back acionamento. Azul 4177. 2625 no Pane Grande, sinal no zero. 6251, o senhor tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. 6251, então alinha e decole sem parada. Vento no 40 graus, 619. Corta imediata, sinal no zero, 6251. O Azul Patrona 77 com 62 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, operando Golfinho, Santos, tá? Táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. 8612, bom dia. Já 1-0, 1-6-2-1. Sente. Salvador, bom dia, tá 3201. Estabilizado, EDS, baixado, travado, está avistando, passando de terra. Então, 3201, boa noite, mantenha a aproximação. Informarei pista livre. Aguarda. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 7 nós. 7 de pouso, pista 10, pista 3201. Puxa, né? 6251, decola os 48, chame agora o controle em 1935, bom voo. 935, grato, bom voo. Bom dia, 6251, cruza 1 e 300 para o 360 da EL. Bom dia, 6251, contato radar na decolagem, voa direto Leda, sobe e mantém nível de voo, 360. Está presente, Leda 360, o 6251. Solo 51, libere a direita e procure o táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 302, obrigado. Oi, Salvador, azul, patrão 77, ponte 0 da 1 no 0, pronto. 1147, a linha decola cabeceira 10, vento no 50 graus, 7 anos. Linha decola cabeceira 10, azul patrão 77. Web 6749, portão 4, para o pushback em treinamento. 6749, aguarde. Bom dia, WebJet 5717, informação Foxtrot, autorização para o Galeão do 340. 5717, ciente, está autorizado para o Galeão no 340, via Peruís 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, e após conforme a rota do plano de voo, a subida da AEL, LEDA, BDEV, primeira curva direita após a decolagem, 5525 ao código, 1935 ao controle. 3-0-0 para o Galeão, pelo Rio de Janeiro 50, após o Benavim 857 e até Porto Seguro, conforme a rota do plano. Senhora Dael, Leda, Bidev, decolada da pista 10, por primeira curva direita. Transponder 5525, controle de saída 1935, 5797. 5797, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamaremos 5797. Torre Salvador, bom dia, Objet 5898, informação Foxtrot. Objeto 6749, autorizado por estacionar no 4, chama para início táxi. Boa, direto Leda. A sua escuta. 4, chama controle 1935, bom voo. 1935, grato, bom trabalho, 4176. 5898, autorizado com fins, nível de voo 340, via Upeslu 16. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5526 ao código, 1935 ao controle. Autorizado com fins, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, boa posição Leda, após boa posição Bridge, 5526 ao código, 1935, controle, objeto 5898, está no 5. Chama para puxar sonar. 5898, gente. em Salvador, tá 3201. Prossiga. Marcelo, aqui no 2, poderia confirmar a hora do solo, porque é 3201? Confirmo, só um minuto. Chame a 251 no passe nível 170, chame agora Recife em 125 decimal 1, tenha um bom dia. Para o... confirma para o 63, 6251. 651, confirma, passe agora 100.